olhada, disse que tá com saudade. A essa hora é covardia, sacanagem. Sabe que eu não resisto, corro pra ficar contigo. Meu ponto fraco é só a vozinha. E aí? Sua música tem CD novo. Galera de Jeremoabo, é só acessar lá, hein, gente? Priscila Senna no Sua Música. Escutar CD novo. Muito bom.